Sempre eu vou cantar pra todo mundo escutar. Nunca vou desistir, esse é meu lugar. Pode se levantar, tá junto, é só chegar. Então levanta a bandeira pra sua representar. Sempre eu vou cantar pra todo mundo escutar. Nunca vou desistir, esse é meu lugar. Pode se levantar, tá junto, é só chegar. Então levanta a bandeira pra sua representar. Pra sempre eu vou cantar pra todo mundo escutar. Que eu vou lutar até o fim, jamais pensei em recuar. Meu time tá em casa, união já tá formada. Levanta a mão pra cima, respira, solta a fumaça. Na rua muita gente, um passo bem à frente. Sangue quente, coração valente, independente. Sem medo de tentar, sem medo de errar. Sem medo de perder, sem medo de voltar. Com fé na caminhada, atitude na função. Tempestade metafórica, ligado na missão. Liberdade de expressão, expressando seus direitos. A música sempre, revolução de todos os tempos. A tribo tá unida, seguindo o mesmo caminho. Junto na conquista, traçando o mesmo destino. Quem é de verdade, sente o grave, compreende. Segue junto na missão, intenso, passo bem à frente. Sempre eu vou cantar pra todo mundo escutar. Nunca vou desistir, esse é meu lugar. Pode se levantar, tá junto, é só chegar. Então levanta a bandeira pra sua representar. Sempre eu vou cantar pra todo mundo escutar. Nunca vou desistir, esse é meu lugar. Pode se levantar, tá junto, é só chegar. Então levanta a bandeira pra sua representar. Essa é pra quem sabe onde quer chegar. Independente de onde tá, sempre vai representar. Tô falando de quem faz com amor, com sentimento. Mantém os pés no chão, mas flutua com os pensamentos. Das ruas do submundo, os falsos vão nocaute. Muita diferença entre brinquedo e underground. Não adianta forçar o que todo mundo já sabe. Quem é de verdade, quem são os MC de fase. Cada um, mas cada dia é um dia. Cada hora que passa surge mais rimas vazias. Os trote dos lock que não entende, nas vezes até o mais louco na rua não faz a frente. Então MC, me diz onde tu tá. Eu olho bem distante, eu não consigo enxergar. Entende dos meus, então não fala mais besteira. Se pra tu rap é moda, os meus são tudo sem etiqueta. Pra sempre eu vou cantar, pra todo mundo escutar. Nunca vou desistir, esse é meu lugar. Pode se levantar, tá junto, é só chegar. Então levanta a bandeira pra tua representar. Sempre eu vou cantar pra todo mundo escutar. Nunca vou desistir, esse é meu lugar. Pode se levantar, tá junto, é só chegar. Então levanta a bandeira pra sua representar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.